340 na saída Mons. 340 Mons, exato. Controle agora em 119, décima 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Deve ter posto estabilizado. 3-1 na prova, autorizado, recepção, 9-2-1. É, portanto, o Índia confirma o estimado. 4-2-4. Copiado, 1-2-5-0. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da subida à água. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contatada, subida para 1-0-0 na saída da água. Gente, acendendo uma centena na água. 7-9, copia. 7-9, copia. Então, 3-1-7-9, Guarulhos, aprovado nível 340, decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda, após direto bridge. Intercepta o pêndulo 1-6 após conforme a rota do plano. Transponder 5442, controle 1-9-8. 340 aprovado, pela pêndulo 1-6, decola da 1-0, direita da Euleda Brito. 5442, transponder o controle Salvador 19-8, da 3179. 3179, pêndulo 1-6 após conforme a rota do plano. Afirmativa, após conforme a rota do plano. Correto, chame pronto, 3179. Aprovado. 3663, bom dia, continue a aproximação, reporte em contato visual com a pista, nega a marca 1012. 3663, já está visual, Felipe. Agora a pista livre, 3663. Ok, 3663, livre o posto, certo. Negativo, aguarda, pista livre, 3663. Certo, 3663, aguardando. Meu tambor que manteu 065, está autorizado. Azul 4234, decolada 02, controle em 119.8, bom voo. 19-8, obrigado, um bom feriado. GM63, vento 0, 60 graus, 08, nós livre pouso, pista na 0. Gente, livre pouso, 3663, obrigado. November Alpha, só confirmando intenções do voo. Incendia November Alpha, vou colocar o meu pé e decolar no 7, curva esquerda, corredor forte. Transponder 01171, no controle 1198, torre 1895. 370, subida Puca, azul 4234. Índia November Alpha, 1000 pés. Índia November Alpha, cotejamento correto para acionar chame a turno 1895. Índia November Alpha, copiou. Foi 24 para o pouso. É um momento. O Kilo Serra Lima vai estimando pouso 1023. 1023. Salvador, bom dia, o gol 922. Bom dia, gol 922. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Quem negar a marca 1012. Reporte, baixar de travado. Tá passando acima, baixou e travou. 1012. Gente, continua a pressão, aguardando a pista livre. Sequência 125, decimal 45, alternativa 1265. 5. 225, 225, general 9970. Sala 05, libere direita, via ECO, solo 2019. Direita do Zonal, TAM 3663. Solo Salvador, bom dia, TAM 3663. Bom dia, TAM 3663. Táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, para 08, TAM 3663. 05, na chegada Conf, direita para o 070, a sua indicação. Desça para o 060. Na 3162, copiou o controle? Negativo. Desça para o 060. 060, na 3162. Poderia confirmar a direção e intensidade de vento, para mais um mesmo? Mike 7-1-0-6-5-6-9. 065, grato, mesmo. Boa, Anderson! Beleza. Tudo bom, hein? Tudo ótimo aí, bom voo. Você tá bem, para frente. Um abraço. Para o 060. Confirme o PLP, por gentileza. Tem, se apode para ingresso, braço 2. 2685. Foi pro 4234, poderia repetir, por favor? Azul 4234, centro Recife na sequência 125, decimal 45. 2545, obrigado, bom dia, até. Papatango Romeu Tango, chame o controle de Nelson na frequência 1-10, decimal 1. Lembrar para atenção aos 7250 de ataque taxiano para a ponte espera, autorizado até a Orca, pode para ingressar. Azul passou 299, vista para 2000 pés, ajustando a 02, autoriza DLS, reporte localizador. 2000, autoriza DLS, pés, ajustando a 0, encontrar a localizadora de 429. Patrulha, o Kilo Serra Lima está em condições visuais, solicita a modificação para iniciar a descida. Kilo Serra Lima, modificado a 1-1, descer aqui. Cadê a descida? Autorizado, que você? Kilo Serra Lima. Foi pro 6312, confirme? É 6312, mas tem a proa. Confirma pro 6312? É 6312, instalação para suspeitamento, mas tem a presente proa. Ok, vai manter a presente proa, 6312. Controle Salvador, nosso 4299. Diga para o controle. O azul 4299, surge algumas pequenas formações aqui antes de Duna. Está curvando um pouquinho à esquerda, depois vai voltar direto externo, ok? Sim, azul 4299 está autorizado. Agora se você entra. Sim, azul 4299. 3604, na chegada BOMF, desça para o 060. Tantri 304, desça para o 050. Localizador, o senhor é 6392? O 6392 está autorizado, é pode ser aplicado. O que está no localizador, senhor? 6192 é um helicóptero na proximidade de Duna, não interessa na aproximação, está mantendo sempre. Afirmativo, sim. Estabilizar o localizador, azul 4299. Azul 4299, chame torre 18195. 1895, azul 4299. Para o pushback e acionamento, está pronto na posição remota 1-3. Gente, ele veio acionar a chamem táxi, são 3179. Maratante, 3179. Salve, Salvador, bom dia, total 9911 para autorizações, corpo é a Fortaleza 310, sim, 310 Fortaleza, aprovado, guia Pêsulo 19, decola 10, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Froti, transponder 5410, controle 1198. Autorizado Fortaleza 310, via Pêsulo 19, pista 10, de esquerda após Momo, Froti, 5010, no transponder 198, controle total 9910. Total 9911, correto, chame pronto. Câmara pronta, total 9911. Gente, para fluir, que mantém a posição, o tráfego já passou o externo. Total 9911 para posicionamento, táxi 3. Livre acionar, chame táxi, total 9911. Camarar para o táxi, total 9911. Salvador, bom dia, Chanel 63, 1-2. Bom dia, Chanel 63, 1-2. Continua aproximação, número 2 para o pouso, que negar marca 1012. Reporte baixado e travado. Já está, baixado e travado. Sente guarda, pista livre. Guarda. O Chanel 63-1-2 já está em contato visual com o campo? Pelo Marquelo. Sente, grato. No 605, desça para 2000, ajustando a 012, autorizado em LSX, reporte localizado. T2000, vai... Eu vou estar estabilizado, 605. Controle Mike-Tilete 1000, segue sentido Federação na vertical da BR. Sente, Mike-Tilete 1000. Tá 3304, descendo para 4000, ajuste 1-0-1-2. 4000-1-0-1-2, tá 3304. Mike Eco Delta, Manati, mil pés, decolando 7, curva direita, corredor axé. Transponder 0125, controle 1998, turno 8295. Fox, solo 1219. Fox, 219, 299, obrigado. Nada. Aqui é com Delta, mil pés, então. Aqui é com Delta, correto. Para acionamento, chamei a turma 895, com central B. Fala, Salvador, bom dia. 2499, ligando na porta. Bom dia, Azul 4299, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 4299. Alfa, livre acionamento, reporta táxi. Tráfico Luiz, que está livre a decolagem da 97, o vento 070 graus 089. Ali mantém de novembro, fica no 7. 4299. Azul 4299, Juliette, porta 103. Juliette, porta 3, 4299. 3139 para o táxi, eu abri de 214, autonomia de 4 horas, Galeão alternado 3179. Incojusto no 0, 1 no 2. Aqui o índio parece uma torre, botando 3179. Coladas 2, 1, ingresso perna contra o vento, dono 0, aguarde para o cruzamento do campo. Gente, total 9911 no pátio 3, pátio 1 no Índia. No ponto espera, chame turno no 895, ajuste 1 no 0, 1 no 2. Vai dar passagem às 2 da TAN, está no via pátio. Dando passagem para o TAN, via pátio 3, pátio 1. Ponto espera de 8295, total 9911. Chané 6312, ajudando a assessora. Chané 6312, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição. 605 avistado, livre pouso, pista no 0, vento 060 graus, 089. Repouso, 605 da Gobó. Bravo que Luiz, que efetua em 360 pela direita e aguarde para o cruzamento. Mike 7-9 é prosseguido. 3179 já está no ponto para a cabeceira no zero, pronto. Bravo aqui, Luiz, que realize 1270 e aguarde para o cruzamento. Não copiou, Romeu? Confirme a força que a mantém em 706 e... Vai manter a presente posição, cara. Solicita permanência entre 700 e 910, permanente na sua escuta e condicionada. Aqui 7 Romeu, autorizado por 2 minutos. Grato, Romeu. Mantém a posição, de novembro. Luiz, que é autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência, mantenha a escuta. Muito obrigado, na minha Chané 6312, ingressa via Juliette para o portão 09. Ingresso via Juliette para o 09. Salve, Salvador, bom dia, Gol 605, livrou na Fox. Bom dia, Gol 605, táxi via Alfa Juliette, portão 05. E Alfa Juliette lá no 05, 605, Gol. Tá ok, 2000 pés, vai ficar atento ao helicóptero, tá 3304. Mike 7-1. 179, o vento 070 graus, 079, livre decolagem da 90. Bravo, Luiz, que broa do corredor forte agora, transfere controle em 119, décima 8. Total 9911, ali mantém, pino 0. A linha eu mantenho no 0, total 9911. Já November Alfa, livre da colagem 97, vento 070 graus, 079. Bravo, mantendo meu peso no corredor forte, assim que possível, e posso me estimar na direção terminal de alta. Quem está mantendo meu peso até Maceió? Controle Salvador, SAM 3179, saída da Euleda, passando 1800 para 3200. Da 3179, contato radar, vou para o 340 na série da EL. 340 da EL, 3179. Contra de Salvador, você, seu SAM 3259, transfere informação Kilo. 3259, na série da BOM, se para 4000, ajuste na 012. Na BOM, 4000 no 012, SAM 3259. Decolagem da 10, 10, 080 graus, 109. Efetou o cruzamento do campo. Índia November Alpha, proa do corredor forte, controle transfere em 119.8, até o regresso. Corredor forte, 119.8, grato, Índia November Alpha. 25, formação Kilo, nível 340 para Brasília, negativo R9, só para a Copa. Gente, aguarde Copa, isso não é 6225. Guardando 6225. Controle Salvador, muito bom dia. Papa Romeo, Índia November Alpha, decoladão no 7 na sua escuta. Índia November Alpha, mantendo o meu pé no corredor forte. Ou no meu pé, corredor forte, Índia November Alpha. Tan 3304, estabilizado. Afirmo, estabilizado, Tan 3304. 9911, decolou os 29, controle 119.8, vovô.